Maravilha! Fechamos muito bem a primeira sequência do MPB Brasil com Guilherme Arantes. O melhor vai começar. E nós abrimos o nosso programa com o cantor Djavan, Esfinge. É rapidinho, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho, MPB Brasil já está de volta. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Maravilha, meus amigos, estamos de volta com o MPB Brasil. Ótimo final de semana para você. Excelente finzão de semana a você. Nos ouvindo aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver. Nosso muito obrigado pela carona da audiência. E vem chegando para cantar aqui o som da cantora Lucinha Araújo. Deixa assim como Deus me fez. Me deixa assim, não me quer. Me deixa assim nessa insensatez. Me deixa ser o teu louvadeiro. Deixa eu fazer o teu lava-pés. Deixa eu pedir perdão a Deus por todo o mal que Ele me fez. Mas deixa eu ser tal qual eu sou. Dê no que deixa o léu a sombra do céu. Anjo que houver, me deixa ao revés. Me deixa ser tua mulher. Deixa assim como Deus me fez. Tão frágil clarão dessas noites de lua. Deixa assim o mal me quer. O mundo não é mais que as pedras da rua. Deixa assim nessa insensatez seu coração. Mas deixa eu ser tal qual eu sou. E no que deixa o léu a sombra do céu. E falas de coisas que dói no meu peito. Anjo que houver, me deixa ao revés. Te amo talvez, mas eu nem sei direito. Deixa ser tua mulher.

soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Mi corazón desde entonces la llora a diario no portão. Supe que hacer y se me fue porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería decir. Faça viver na orelha. Não supe que hacer. E se me foi. Porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sé que se me foi. Sim, que tudo lo que eu queria deixei. Com requinte, MPB Brasil. Tive sorte de encontrar você. Me debocha do meu jeito de ser. Juras de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. A gente

se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Nosso sonho. Finalizamos muito bem o MPB Brasil de hoje com Dalto. Música bonita, hein? Muito estranho. Foi tema de novela. E abriu nossa última sequência, o Blitz. Você não soube me amar. É uma pena, meus amigos, mas estamos chegando ao final do MPB Brasil. Grande abraço a você que esteve conosco até agora. Semana que vem a gente volta. Forte abraço para você e até a próxima. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.